andressilismoral.com.br. É mais um e não tem jeito. Soneca. Equipe Soneca Paredão. Soado Biruta. Sinta o dedo nesse volume. Abre a mala. Equipe Cajasson. Saveiro Tremeterra. Quem manda é o Biruta e eu vou falar pra você. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Bota o bumbum, vai ver, vai. Bota o bumbum pra tremer. Aumenta o som, marrento paredão. Bota o bumbum pra tremer. Vai, mãe, vamos pra lá, que delícia. Bota o bumbum pra tremer. Vem da cabeça. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Você quer ver? Você duvida? Bota o bumbum, vai. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum pra tremer. Vai, gostosa, vai. Bota o bumbum pra tremer. Swing da minha banda 9325. Bia. HMJ Produções. HMJ Produções. Big Contrato. Vamos fazer a cidade.